Alô? Oi. Boa tarde, eu queria pedir uma música. Pode pedir, diga qual música você quer. Eu queria aquela música evangélica. Qual música? Jesus humilha o Satanás. Nunca ouvi essa música. Canta um pouquinho o refrão dela, por favor. Jesus humilha o Satanás. Oh, nós. Oh, yeah. Humilha o Satanás. Começando mais um MartelaCast, hoje um MartelaCast mais descompromissado, em que a gente vai apenas rir, ficar um pouco puto, né, que esse é o podcast comunista, puto não podia deixar de ser, com prints e relatos de situações envolvendo garveístas. E eu estou aqui para fazer isso com o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel? E estamos aqui também com o Dave, nosso convidado de hoje. E aí, Dave? Salve, pessoal do MartelaCast. Maravilha. Então, nós hoje vamos zoar, como a gente falou, né? Garveísta. O Dave, ele tem uma longa experiência internética lidando com essas pessoas. Essa categoria de pessoa. É também chamado de afro-incels. Péssimas experiências com garveísta. Pois é. É difícil ter boas, né? E boa parte das experiências que eu acumulei aqui para mostrar são terríveis, né? Mas antes de tudo, Gabriel Carvalho, o que é um garveísta? Onde vive? O que come? O que é um garveísta? Para quem não viu, né, os nossos episódios sobre o Garveys e sobre o pan-africanismo, são dois episódios diferentes, viu, gente? A gente falou sobre o movimento afrocentrado, né? Que descende justamente das ideias do Marcus Garvey. O Garvey, basicamente, resumindo o que a gente falou naquele episódio, ele era um jamaicano burguês que vivia nos Estados Unidos e que tinha uma ideia de simplesmente arrastar todas as pessoas negras, né, da América para a África, de volta, para serem os seus proletários, né? Ele basicamente queria fazer com os negros dos países colonizados, né? O que os colonos fizeram com os nativos, né, dos países. Ele queria ser, né, burguês com proletários negros, né? E aí ele defendia essa ideia de afrocentrismo, afrocentricidade aí, para engambelar, né, as pessoas negras, né, a entrarem nos navios do esquema de pirâmide dele, né, que era a Black Star Company, voltarem para a África para lá serem explorados por burgueses, mas burgueses que são da mesma cor, né? Porque aparentemente é menos exploração se a pessoa que está ali explorando for da mesma cor que você, né? E o garveísmo é basicamente um movimento que mistura as ideias desse cara com misticismos a respeito do passado do continente africano, né? Uma mistificação da história milenar do continente africano, baseando numa ideia de uma única, um único espírito em todo o continente africano, como se todos aqueles povos, todas aquelas etnias, todas aquelas línguas e culturas diferentes tivessem uma mesma origem, um essencialismo de raça, né? E a partir disso eles vão defender um monte de bizarrices, né? Como defender capitalismo negro, como defender amor afrocentrado, né? E a partir disso também eles vão se colocar contra os movimentos socialistas, né? Mas principalmente o movimento comunista. E o Garvey, inclusive, colocava seus militantes para combater, né? Os militantes garveístas, eles desmanchavam comícios, agrediam sindicalistas negros, inclusive, né? Agrediam militantes comunistas, né? E o Garvey também tinha ligações com pessoas com pensamentos supremacistas raciais, né? Ele tinha, por exemplo, a simpatia da Ku Klux Klan, que defendia o Garvey porque o Garvey queria a África para os negros, logo ele iria tirar os negros dos Estados Unidos e deixar os Estados Unidos para os brancos, né? O Garvey dizia que, do mesmo jeito que a gente quer a África para os negros, a gente tem que deixar a América para os brancos. Ele só está esquecendo que a população original das Américas não era branca, né? Mas, enfim, só que um colonizador simpatiza com o outro, né? Basicamente, é isso. E hoje a gente vai avacalhar, né? A gente vai passar um tempinho aqui avacalhando essa galera lunática, né? Essa galera leprosa do... Não dá nem pra chamar de movimento negro, né? Porque agora os garveístas estão na campanha anti-antirracismo, né? Não sei se vocês viram isso. É que quando teve o movimento de Vidas Negras Importam, aqui no Brasil, os garveístas tiraram a semana para ficar atacando o movimento negro, né? Antirracista, dizer que antirracismo é coisa de branco, que as raças racismo sempre existiu, as raças sempre estiveram em contradição, e isso tem que ficar assim mesmo, porque foda-se, né? Porque eles acham que tem que deixar o racismo ser racismo mesmo, e que as raças têm que viver segregadas. É tanto que eles chamam a galera antirracista de integracionista, né? Eles usam isso de uma maneira pejorativa, né? Que as pessoas que lutam contra o racismo são integracionistas e eles não acreditam nessa integração, que as raças têm que viver segregadas mesmo. Eu acho que eu consegui resumir tudo de mais bizarro e de mais essencial do garveísmo. Então, falando agora um pouco sobre algumas categorias do que o Gabriel falou, né? Amor afrocentrado, o que diabo é amor afrocentrado e quais os seus problemas, Dave? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dave, tenho 24 anos de antropologia pela UF e estou me aproximando agora do coletivo negro Minervino de Oliveira, que é do PCB, e tenho um discurso muito presente enquanto pauta no movimento negro liberal, que é sobre a palmitagem, né? O embranquecimento moderno da raça negra e tal. Eles comparam relacionamentos interraciais, um termo que por si só já é bastante problemático, com o clareamento racial, o embranquecimento sistemático das raças escuras aqui no Brasil, que aconteceu ali por volta de 1890 até 1914, 1915. Esse discurso de que palmitagem é um grande problema, que negros que se relacionam com brancos são uma vergonha para a raça, muita gente não sabe, tem uma origem. São as ideologias do liberalismo de Garvey. Tem um discurso bastante famoso do Garvey, o mesmo que ele se refere à raça negra enquanto espécie, em que ele diz o seguinte: na época da escravidão, sempre que a mistura de raça, a miscigenação racial ocorria, era porque a mulher africana não tinha nenhuma proteção contra o senhor dos escravos. Portanto, não há necessidade hoje para as pessoas pretas continuarem desenfreadamente uma prática que cheira tanto à escravidão. Nossos líderes dizem que o problema de raça será resolvido através de ensino superior. Através de uma melhor educação, preto e branco vão se unir. Esse dia nunca acontecerá, até que a África seja redimida. Aqueles como W.E.B. Du Bois, que acreditam que o problema racial será resolvido na América através do ensino superior, vão morrer, vão trabalhar de agora até a eternidade, sem nunca ver o problema ser resolvido. Isso está no discurso Procure Por Mim na Tempestade, né? Que é um dos discursos mais famosos dele. Então, assim, quer dizer, o movimento negro liberal encontra muito respaldo no racialismo liberal de Garvey. para construir suas narrativas de palmitagem. Nós passamos por um longo período de segregação racial em que pessoas negras não eram consideradas sequer humanas, portanto, relacionamentos entre pessoas de raças diferentes eram sempre super mal vistas pela sociedade, rechaçadas e tal. Existiam protestos contra relacionamentos interraciais, né? Pessoas brancas protestaram contra a mistura de raças, como se isso fosse sujar a raça branca, enfim. Vencemos esse discurso para reviver ele uns anos para cá, para defender a pureza racial das pessoas negras, né? Então, essa galera vai encontrar maneiras extremamente baixas de atacar relacionamentos interraciais, dizendo que contribuem para o embranquecimento racial no Brasil, se referindo aos palmiteiros, né, entre aspas, como chaveiro de branco, embranquecido, com kkk, eles adoram botar esse kkk nas palavras, né, tipo, que são referentes a colonialismo e tal. Eles vão se referir a essas pessoas como mucamas, preto da casa, se referindo a pessoas pardas como filhas de estupro, insinuando que essas pessoas são inferiores quando comparadas a um preto retinto, dizendo que essas pessoas têm privilégios sociais que não necessariamente estão ligados à classe, etc. Vão dizer que brancos são desequilibrados e colonizadores por natureza, como eu já vi algumas vezes, por falta de neuromelanina, de características biológicas. Então é muito perigoso sustentar esse discurso tão racialista para defender pautas raciais, especialmente porque esses discursos vão de encontro com objetivos antirracistas do movimento negro como um todo, né? Exatamente isso. Então, vamos ao primeiro print, né? Quem faz as honras aí do primeiro print? Alguém salvou o print para trazer para cá? Eu posso começar? Pode começar. Então, eu queria falar de um clássico aqui que aconteceu, que é tipo, sobre Sankara, que aconteceu lá na página Garve, Panafricanismo e Colombismo. Que essa página é uma das piores páginas, assim, é uma das melhores páginas sobre Garvey, né? Consequentemente, uma das piores páginas da internet, que ela respondeu num comentário o seguinte, o comentário dizendo que Sankara era marxista. E a página respondeu esse comentário da seguinte maneira: quem conhece o que ele fez por Burkina Faso em 2 anos como presidente sabe bem que nunca foi marxista. É só ouvir as ideias do cara, o que ele construiu e por que foi assassinado pelos Estados Unidos, França e etc. Quem fez esse revisionismo com a memória dele é branco. Por que não falam assim de Amílcar Cabral? Pesquise o que a Sata fala sobre a esquerda e marxismo. Veja o que Thomas Sankara fez pelo povo de Burkina Faso. É meio que isso. Comentário. Começou barra pesada aí. Cara, esse comentário... Gabriel, o que é que você acha desse print? Rapaz, assim, eu queria saber o que é que a Sata Chacu fala sobre a esquerda, sobre socialistas. Não sei não, o que é que ela fala? Vocês sabem? Porque pra mim, assim, né, a Sata Chacu, que eu saiba, ela tá exilada em Cuba, né? E até onde eu sei, não é exatamente uma república garveísta. Né? Se ela tem tanta aversão assim, à esquerda, ao socialismo, que ela está fazendo num país, um governo socialista. Né? Vocês têm alguma pista do que é que ela acha? Eu não sei. Né? E outra coisa, ele falou aí que por que não fala de Amílcar Cabral? Mas a gente fala de Amílcar Cabral. Quem diz que a gente não fala de Amílcar Cabral? Amílcar Cabral é comunista, inclusive. Sim. A gente fala de Amílcar Cabral, a gente fala de Kwame Nkrumah, que era marxista também. Claro, não estou dizendo que todos os líderes, né, dos países africanos que fizeram alguma luta anticolonial, eles eram marxistas, mas vários deles eram. Né? O Nkrumah era, Amílcar Cabral era, o próprio Sankara era, e também assim, o grande... teórico da luta anticolonial junto com a Kwame Nkrumah, que foi o Frantz Fanon, era marxista também, né? Tinha alguns revisionismos no pensamento dele, até porque o cara tinha, né, uma influência hegeliana, uma influência freudiana, influência até de pensamento, de pensadores irracionalistas, como o próprio Nietzsche, ele chega a citar, né, também. O cara era psicanalista, né, e tal. Mas, ainda assim, ele também era marxista, né? Então, fora também o próprio processo na Argélia, né? Claro, não começou como um processo marxista e tudo mais, mas a própria luta de classe empurrou, né, a vanguarda da Frente de Libertação Nacional ali pro marxismo, né? Então, assim, não sei que bobajada é essa. Se tem um continente onde o socialismo marxista ou não, mais se frutificou, foi na África, né? Apesar de todas as críticas que a gente possa ter sobre a condução desses processos, né? Como provavelmente a Suede já conhece as minhas críticas, né? Relação a isso, que são críticas que nada tem a ver com o marxismo, né? Mas são críticas mais de condução política. Eu achei isso aí uma baboseira, lero, lero, puro. Essa galera, eles gostam muito do pensamento filosófico de alguns dos líderes históricos do movimento negro, mas eles renegam totalmente sua luta revolucionária, sua luta marxista. A gente tem esse exemplo do Sankara, mas acontece a mesma coisa com Angela Davis, com Amilcar Cabral mesmo, com a Mituri, até com Marighella, entendeu? Eles não necessariamente, eles não gostam muito de falar que essas pessoas eram marxistas, eles ficam nesse revisionismo de dizer que não tem nada a ver com a esquerda, os revolucionários dessas pessoas. É uma coisa meio, tipo, apartidária mesmo. Eles gostam de dizer, né, que... Ah, entre esquerda e direita nós somos negros, né? Só que a esquerda defende o antirracismo, pelo menos parte dela, né? E a direita é racista. Então, assim, tipo, né? Ver que esse negócio de entre direita e esquerda nós somos negros. Claro que a gente reconhece, sim, que vários movimentos e partidos problemáticos são, né, fazem oportunismo com a pauta antirracista, pessoal, né? Mas isso não quer dizer que toda a luta socialista tem que ser jogada fora, porque alguns elementos fizeram, né, esse oportunismo, fizeram realmente essa cagada política de usar, né, a militância negra como bucha de canhão e tudo mais. Mas aí é aquela coisa, né? Você não vai jogar o bebê junto com a água do banho fora, né? Mas enfim, próximo ponto. Não sou de direita nem de esquerda. Sou negro. Esse é outro clássico, né, normalmente dito por pessoas garveístas. Tem vários problemas essa afirmação, né? Primeiro, negro é um predicado acidental, né, e é um termo socialmente construído. Não carrega em si uma posição sobre economia, uma posição sobre para que deve servir a política e uma posição sobre como deve ser distribuída a riqueza socialmente produzida. E é o que define esquerda e direita. Ou seja, a terminologia socialmente construída, negro, branco, apesar de elas, pela racialização, elas construírem papéis sociais, elas não necessariamente carregam essas visões. O que é esquerda? O que é direita? Uma visão mais, eu vou ser bem a visão mais simples, assim. O pessoal à esquerda, mais à esquerda, defende que a igualdade, ela tem que ser material. Ela tem que ser material, que a riqueza socialmente construída tem que ser distribuída. E você vai ter vários níveis dentro dessa esquerda. Vai ter a esquerda que não é anticapitalista, que é a esquerda liberal, pelega, filho da puta, enfim. que respeito, né? É uma merda, não respeito por nenhuma, enfim. Que defende uma visão de que dentro do capitalismo é possível a gente lutar contra a desigualdade, diminuir os abismos sociais, diminuir através de medidas afirmativas as desigualdades. Enquanto a direita, ela é mais baseada na meritocracia, na ideia de que todos são iguais perante a lei e isso basta. Ou seja, todos são iguais perante a lei e a política, ela não deve servir para distribuir. Ela deve servir para criar um ambiente propício ao desenvolvimento e um ambiente propício para que as pessoas elas procurem, lutem para alcançar seus objetivos. Ou seja, tem rico? Claro que tem rico. E a desigualdade é uma coisa boa, porque incentiva as pessoas a trabalharem. Essa é uma visão mais de direita, né? Ou seja, explicando de forma bem simples o que é direita e o que é esquerda. E você ser negro não carrega essas visões em si. Essa categoria negro não carrega essas visões. Sendo assim, essa é uma frase que não quer dizer absolutamente nada. Vocês concordam? De acordo. O movimento negro tem um movimento liberal, né? Tem muito dessa. Colocar num lugar que não necessariamente é a direita ou a esquerda, talvez se coloque no à frente, né? Mas isso não necessariamente tem um valor material. Justamente isso aí que vocês estão falando, né? É que o Sueto falou, que ser branco ou ser negro não quer dizer nada em matéria de política, no sentido de que, tipo, seu lugar racializado nada quer dizer sobre quais são as posições que você toma dentro da luta de classe. A gente já tem um problema que essa galera garveísta, né, eles já não têm, pelo menos a maioria deles, tem alguns movimentos ligados ao pensamento de Garvey que tem uma posição do tal socialismo africano, né, que é uma outra vertente de socialismo que não tem muito, não tem quase nada a ver com o marxismo ou com o anarquismo, né? Mas majoritariamente o que a gente tem no Brasil dessa galera garveísta não é dessa linha. Mas uma coisa muito interessante que o Fanon diz é que o negro, ser negro, é um não lugar. A racialização, ela é um processo de desumanização. E é um processo de desumanização porque ele é um projeto de distinção, de separação de uma parcela da humanidade, né, do que é ser humano. O problema é que isso também tem um efeito retroativo, né? Porque o ser branco ele também é um não lugar. Mas ele é um não lugar no sentido genérico humano, entende? No sentido de enquanto gênero humano. A humanidade racializada é uma humanidade que nega a sua genericidade. Ela se nega enquanto universalidade. E quando se nega a universalidade do gênero humano, você está entrando num profundo processo de alienação, né? De estranhamento com os seus pares, com os indivíduos que compartilham do mesmo gênero que você. Além do problema de que você dizer, ai, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou negro. Ser na esfera da política um não lugar, no próprio nível de gênero humano, nesse processo de cisão da humanidade em várias raças que essa galera afirma, ao invés de negar, eles justamente se colocam contra a luta antirracista, porque eles têm uma visão de mundo em que essa cisão ela é positiva. porque essas pessoas, eles têm uma visão segregacionista, né? Como eu estava falando antes, né, do caso aí dos movimentos antirracistas que estavam tendo, e eles estavam se colocando contra, né, vem justamente disso. Porque, para eles, o problema não é... Basicamente, né, o problema não é existir uma hierarquização racial, mas a forma como a hierarquização está dada. A perda dessa identidade que acontece através desse processo de choque violento por conta do colonialismo. Só que, para eles, o centro desse problema não está dentro do capitalismo, não está dentro do processo de colonialismo, né, que foi o processo, como é que se diz... O processo de acumulação primitiva de capital, né? Para eles o problema não é isso. É tanto que eles deshistoricizam, né, o racismo. A Suede, inclusive, pode falar disso também, né? Mas eles deshistoricizam o racismo. Quantas vezes eu não já ouvi a galera garveísta das universidades aqui da região dizer, por exemplo, que, ah, não, legal, né? Esse negócio aí do Marx... Só que ele fica falando que o racismo nasceu no capitalismo, só que tem uma pintura aqui da Idade Média que mostra o São Jorge matando umas pessoas negras. Então, o racismo já existia desde a antiguidade, ignorando justamente a historicidade do racismo, né, enquanto um processo social tipicamente burguês, justamente porque ele se torna uma estrutura dentro do capitalismo, né? Porque tanto ele foi estruturante, né, enquanto processo de acumulação primitiva, quanto ele se torna estrutural por conta de que, para a criação de um exército de reserva, você precisa de uma segregação racial, você precisa de uma dominação de gênero, você precisa de uma discriminação, seja discriminações de raça, de discriminação de orientação sexual, discriminação de pessoas fora da norma física, psicológica, né? Enfim, o problema não é esse. O problema é que você está vindo com a sua cultura estranha, impondo ela, e assim você está destruindo aquela harmonia daquele mundo encantado da África mãe, que eles imaginam que era simplesmente um continente onde todo aquele povo tinha um tipo de vida harmoniosa, assim, né? Como se não existisse nenhum conflito, como se não existisse nenhuma contradição ali dentro daquelas sociedades, né? Parece até que não, você não tinha uma sociedade de classes na África. Os caras falam como se tivesse um grande comunismo primitivo eterno na África, que foi destruído pelo colonialismo, e isso aconteceu porque os brancos, são essencialmente uma raça que é explorador e tudo mais. Como se esses processos de exploração, de escravização, de pilhagem, etc., não acontecessem dentro do continente africano também, né? Enfim, é uma série de bizarrices, assim, que eles fazem, que qualquer historiador sério entra em pânico, assim, né? Vendo os comentários dessa galera. Eu acho que ficou bem completo o que você disse aí. Faz bastante sentido dentro da visão racialista deles acreditarem que o racismo é uma coisa intrínseca do gene da pessoa branca. Então ele não seria um problema do nosso sistema vigente, que é o sistema capitalista. Tanto que a gente trata o racismo enquanto estrutura, né? Racismo estrutural, porque ele é a estrutura de um sistema vigente, no caso é o nosso capitalismo. E a gente fala, nós que somos de movimentos classistas, a gente faz esse recorte de dizer que não, o racismo brasileiro ele existe para manutencionar e ele é alimentado pelo capital. Aí vem o garveirista e fala, mas vocês estão falando que é classe em primeiro lugar, eu vou recusar isso, para mim é raça em primeiro lugar. E tipo, não faz o menor sentido, não é isso que a gente está falando. Porque quem não atrela raça à classe são justamente eles, né? São o pessoal do movimento negro liberal mesmo. Porque nós, de movimento classista, a gente sabe que raça, classe e gênero são coisas entrelaçadas. Isso é dito pela Angela Davis, né? No livro Mulheres, Classe e Raça. Então a gente tem essa visão, esses recortes, todos esses recortes que eles estão, que a gente não tem, a gente tem, só que eles atacam a gente dizer que o capital é o que estrutura todas as outras opções, né? Eles não aceitam a gente dizer que o capital é o que estrutura tanto o machismo, a homofobia, quanto o próprio racismo, que é um dos maiores pilares de opressão social que a gente tem dentro do sistema capitalista. Maravilha. Então, eu tava só que a tela desligou aqui. Então, Gabriel, você tem um print? Você reservou algum print pra trazer? Peraí, deixa eu pensar, que foi tanta situação com essa galera, né? Tem uma situação que eu não sei, sério, é porque eu já contei essa história aqui, no episódio sobre Garvey, né? Aí eu não sei se vale a pena o seu conto para os novos ouvintes. Aquela situação que aconteceu lá na UPE quando teve o assassinato da Marielle. Não sei se tu lembra dessa história. Eu lembro. O cara do PT. Não, do PT nada. Ele é garveísta, né? Quer dizer, ele... Na hora do vamos ver, ele tá do lado do PT, né? Mas... Fora de tempo de eleição, ele caga em cima de todo mundo. Não, né? Não vou repetir. Não, vou repetir. É melhor não repetir história, não. Mas assim, vou fazer assim, então. Vocês lembram daquele carinha lá no episódio do Garvey, que eu falei quando aconteceu o assassinato da Marielle, que ele disse, ele reclamou que o evento que a gente tava fazendo sobre a morte da Marielle, só tinha gente branca na organização, que é mentira, né? Mas enfim, tá vendo um monte de gente branca aqui e vocês não podem estar falando sobre a morte de uma mulher negra e não sei o que lá, e vocês têm que parar de ficar abusando dos nossos corpos até depois da morte, que vocês têm que parar de estar usando nosso corpo como bucha de canhão, blá blá blá. Ele um dia estava numa discussão com o pessoal do movimento negro socialista, carinha do Minervino e tudo mais, e aí ele fala assim, vocês que ficam aí com esses negócios de socialismo, eu gosto de dinheiro, eu gosto de ouro, não sei o que. Aí eu comentei assim, eu disse, legal, né, todo mundo gosta, o problema é que para você ter ouro, dinheiro, você vai ter que estar explorando alguém, né, amiguinho? Então, assim, tipo, se você quiser ser rico, você vai ter que estar explorando alguém. Independente se é uma pessoa branca ou negra que você está explorando, não existe riqueza, né, que não seja baseada em algum tipo da exploração de alguém, né? Só que para essas pessoas, eu acho que eles simplesmente ignoram assim, a ideia de exploração. Exploração para eles, basicamente, é tipo, se alguém que não seja da minha raça esteja fazendo qualquer coisa com pessoas negras, né? Seja compondo politicamente com pessoas negras, seja a própria exploração em si, né? Qualquer coisa que seja, mas se for um burguês negro explorando pessoas negras, ok, tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque para eles a exploração não passa pela privação do produto do seu trabalho por um burguês. Passa por uma pessoa branca estar fazendo alguma coisa com uma pessoa negra, né? Seja se relacionando com essa pessoa, seja trabalhando, militando ao lado dela, né? Para eles o problema é isso, o problema é alguém estar fazendo alguma coisa com pessoas brancas, colaborando politicamente, se relacionando, etc. Mas exploração, se for uma pessoa negra explorando outra pessoa negra, tudo bem, não tem problema. Eles acham ok. Até dá pra entender a galera que comprava os discursos gaveis, porque na época que Gavei mais conquistou seguidores, foi uma época de segregação racial muito grande nas Américas, né? Então a galera já tava puta, sofrendo com todas as piores mazelas sociais que o racismo é capaz de proporcionar. Baixa qualidade de vida, marginalização, falta de amparo sistemático, ou seja, a galera tava puta e com razão. De repente aparece um pastor, porque Gavei era um cristão protestante conservador, né? Não podemos esquecer disso, pregando pra população negra marginalizada que seria sua salvação. Com aquele discurso de levar os negros de volta para a África, né? De levar as pessoas de volta para a Terra Prometida, né? À toa que ele era chamado de... Ele era conhecido como Moisés dos negros, dizendo que Deus era negro, que as pessoas negras eram uma categoria diferente de seres humanos com relação aos brancos, etc. O problema é que como todo bom pastor, Garvey mantinha o povo preto preso no seu discurso como gado mesmo. Ele tinha seus próprios interesses econômicos que pretendia alcançar, tendo como base o apoio das pessoas negras, né? Com todo o seu raciocínio fascista sobre o que representa as raças, o que representavam as raças nas dinâmicas sociais humanas. E assim convencia, dava base para esse povo pensar de uma maneira muito parecida, de apoiar a sua ideologia, que era basicamente criar capitalismo negro, né? De competir enquanto raça no sistema capitalista. Essa coisa de que pretos pobres têm que ser amigos de pretos ricos, né? Que pretos ricos são nossos irmãos, mas não pode exigir melhorias para que esse preto rico tenha uma chance de competir no capitalismo com brancos à mesma altura. A ideia de que os negros têm que preservar a sua raça, assim como a galera do KKK queriam preservar a raça branca, essas ideologias fascistas são do garveísmo. Amigo, espero que tenha ficado mais ou menos isso aí. Já dei mais uns 5 minutos de conteúdo. É muito mais cômodo deslocar a luta das questões de classe para luta especificamente racial e unicamente racial, né? Então é muito mais fácil eles enxergarem um branco pobre, tipo, que tá na mesma realidade social que ele, às vezes ali em um contexto de favela, em um contexto mais marginalizado. Esse branco é muito mais fácil de ser enxergado pelos negros do movimento liberal como inimigo, do que o contrário, assim, tipo, como se a gente não pudesse se aliar porque a gente é de raça. Então, assim, é muito cômodo você deslocar pra raça, porque daí você pode olhar pra pretos ricos e considerar eles como irmãos, né? Que para mim é uma das grandes palavras do movimento liberal, para mim é esse. De achar que o Akon é o seu irmão, sabe? E uma pessoa branca, ou tipo, não necessariamente negra, mas que seja branca, que está do seu lado, dentro do seu contexto social, essa pessoa é seu inimigo. Então a gente vai atacar o quê? O dread que a gente vai fazer, a religião, a religião de matriz africana que essa pessoa segue, sendo que ela não é negra. A gente vai criticar os problemas, o capital. O capital faz os problemas, a gente cria os problemas. A gente não se acorda entre a gente para enxergar o próprio sistema capitalista como o problema, né? O curador de todos os problemas. Porque quando a gente aponta um problema dentro do capitalismo, o capitalismo se adapta, cara. Ele não resolve, o problema não é resolvido. Agora, o que ele não se adapta é uma ideologia hegemônica, e ele próprio é o problema. Então a gente vai rejeitar ele de maneira. Então, eu tenho um aqui que eu gostei bastante, gostei vírgula, né? Que é, ela se identificou no post, então vamos colocar, é a Gabriela. Ela disse que teve algumas experiências com garveístas. Essa aqui quem vai comentar é o Dave. Então, teve algumas. Mas a mais engraçada é que eu tava ficando com uma menina e não fazia ideia que ela era garveísta, no caso. O assunto chegou em filhos. Daí a bonita disse que jamais criaria uma criança branca. E que apesar de se considerar lésbica, teria uma família hétero acrescentada. Fiquei em choque. E aí, mano? Tem muitos desses preconceito mesmo, meio que homofóbico dentro dos movimentos gaveístas. Assim, muitos gaveístas defendem que a homossexualidade é um desvio branco, sabe, de Europa. É, então assim, cara, eu já passei por situações com gaveístas parecidas. É, ser cogitado que a gente teria filhos e a gente é negro. Eu sou gay, eu me relaciono geralmente com homens cisgêneros, nunca me relacionei com um homem transgênero. Então, tipo, meio que vamos sair um filho dali, sabe? E daí, tipo, os caras meio que ficam defendendo que a gente se relacionar entre a gente pra poder manter raça. Cara, isso não faz o menor sentido. Não vai ter genético, sabe? Tem que ser burro assim, maneiro, sei lá. Mas, enfim, isso não é difícil de achar, não. Os lesbofóbicos. E essa questão de criar uma criança branca também é uma questão. Que ao mesmo tempo que a gente sabe que no Brasil, por exemplo, passa por situações de racismo adversas, e uma delas é que você, se tiver um filho branco, você pode ser abordado pela polícia por uma questão de, você está sequestrando uma mãe negra com um filho branco, provavelmente essa criança não é dela. Mas você resumir tipo, uma questão familiar nessa pequena ocasionalidade que pode acontecer. Que, né, pequena sim, porque ela é muito rara, né? Não acontece todos os dias, né? Todo dia que uma mãe preta com uma criança branca é abordada pela polícia porque acha que ela vai ser a sequestradora dessa criança. Você resumir toda a questão familiar em uma ocasionalidade que pode acontecer, isso é uma falácia. Isso é meio que... é mais uma desculpa pra você defender raça em conceito biológico. É, o Dave, esses dois aqui são a mesma pessoa, né? Esses dois prints. Não, do que tá falando ali da... Ah, não, são diferentes. Mas então vai, já que eu não falei nenhum print daquela vez. Mas aqui, uma pessoa aqui que tá com o nome tapado, porque provavelmente deve ser alguém que o Dave conhece, né? Não, disse não, assim, amigo, que... eu só vou dele. O nome dele é Teteu Lima. Teteu, alguma coisa assim. Eu excluí ele do Face já faz tempo, depois desse print aí, eu deletei. Ah, sim. Então, aí ele fala aqui, né? Sério que ela veio falar sobre Angela Davis? A cartinha de Yu-Gi-Oh! Favorita dos racistas? KKKKKKK. Continuem. Essa galera gosta de um KKK, né? Enfim. Comecem com um projetinho de críticas sociais na internet, enquanto pessoas reais fazem coisas reais. Se soubessem metade dos projetos do Jay-Z, Akon e todos envolvidos no Black Excellence, não estariam falando tanta merda sobre quem oferece mudanças sociais na prática, indo além desses ciricuticos acadêmicos. O foda é que meteram a Marielle no meio. Cadê ela agora? Até onde eu sei, o que ela fez foi por água abaixo. Os projetos aprovados estão estagnados porque o Estado não liberou o money, KK. Lindo exemplo de luta. Funcionou pra caralho. Aí a gente vai chegar aqui nesse verdadeiro vilipêndio de cadáver que foi esse comentário, né? A dizer que, tipo, basicamente o que o Akon tá querendo fazer é continuar o que o Garvey não conseguiu fazer em vida, né? E provavelmente, tendo envolvido até criptomoeda, essa porra deve ser mais um esquema de pirâmide, né? 100 anos depois. Com certeza, é um parque temático baseado no feudalismo. Feudalismo moderno em África. Exatamente. Basicamente, o que ele quer fazer é um grande parque temático feudal. Diz ele que é Wakanda, bagulho. Porque, basicamente, o que essa galera quer... E que coisas reais o Jay-Z tá fazendo? Ele é bilionário... Bilionário explorando o trabalho de bilhões de pessoas no mundo, a maioria delas pessoas negras, e doando 1% da fortuna dele. É, esse comentário aconteceu em um post em que eu tava criticando o fato da Rihanna ser bilionária e ter doado 5 milhões de reais, né, na luta do coronavírus e tal, que é mais ou menos 0,65% do patrimônio de capital que ela tem, né? Tipo, é uma coisa ínfima. Então eu fiz um post meio que criticando isso, dizendo que, cara, é o dinheiro que ela usa pra limpar a bunda, sabe? E daí os caras ficaram loucos, tipo, entendeu? Citando o Akon, citando o Jay-Z, pra dizer que, entendeu? Os caras estão fazendo um movimento material porque eles estão pagando faculdade de 30 pessoas negras nos Estados Unidos. Enquanto o dinheiro deles é um amontoado de exploração. Inclusive, eu xinguei muita gente nesse post. Também, né, o que eu acho engraçado é que basicamente o que eles estão defendendo, o que eles estão achando bonitinho, é tipo... Poxa, que engraçado que você falou de feudal, porque basicamente é isso. Tipo, é um cara sendo mecenas, né, de algumas dúzias de pessoas negras que eles querem transformar em mais pessoas ricas, né? E, tipo assim, a galera acha ok, acha de boa, acha lindo isso, né? E o grande projeto, a grande contribuição que essa galera tá dando pra comunidade negra é transformar uma meia dúzia de jovens negros em burgueses iguais a ele, né? Pra transformar uma meia dúzia de pessoas... Quem estiver do lado de fora do parque, que se foda, né? Tipo, as outras pessoas de África que estiverem em volta do parque não vão ter a realidade delas transformadas. É só quem estiver dentro. Funcionar dentro do capitalismo do... Não, Dave, mas veja bem. É porque essas pessoas precisam de um exemplo. Se elas verem uma pessoa negra extremamente rica, elas vão se inspirar. Foda-se que essas pessoas que ficaram extremamente ricas não ficaram ricas com inspiração, mas com as doações gordas do Akon e do Jay-Z e da puta que pariu, né? Não, foi com inspiração que eles enriquecaram, não foi com dinheiro do Akon, não. É tipo isso, né? É um esquema de pirâmide, porra. Tá ligado? É tipo pessoas extremamente ricas, né, que vão explorar outras pessoas, dizendo, não, ó, vocês podem chegar aqui, desde que vocês não se deixem explorar por pessoas brancas. Por que era que o Garvey dizia, né? A gente tá basicamente recapitulando e colocando, acrescentando coisas no que a gente falou no episódio sobre Garvey, né? Mas o que que o Garvey dizia? Ah, você que é negro, não lute por melhores salários, porque se você tiver, se as pessoas negras tiverem um salário melhor, eles vão se tornar uma força de trabalho tão cara quanto a branca, e assim a gente não vai ter um preço competitivo como força de trabalho para ganhar das pessoas brancas na luta por um emprego. Era isso que ele dizia. Tipo, se vocês quiserem, se vocês lutarem para receber o mesmo que os brancos recebem, aí não vão contratar vocês. Vocês só têm emprego porque vocês são uma carne mais barata. E se vocês se tornarem uma carne tão cara quanto a carne branca, então eles vão preferir só a carne branca, porque eles são racistas. Querer disputar o capitalismo. Então o que ele tá querendo que a galera faça é se tornar uma carne mais barata, para ser competitiva. Então o que ele quer é ter base. O esquema de pirâmide dele. E é isso que o Akon, o Jay-Z e a puta que pariu que seja tá querendo fazer, né? É tipo, enriquecer uma meia dúzia de pessoas para servir de inspiração, né? Para um monte de besta, né, ficar, ser explorado por esses ricos e dizer, oh, não, mas pelo menos, olha só que legal, que bonitinho, que o meu patrão é negro. É, ou alguma merda assim, ai, que um dia eu vou chegar lá. Porque é isso, basicamente, que essa galera do Black Excellence quer dizer. Essa palavra excellence aí não tá à toa. Eles querem criar uma elite, né, de pessoas negras. Criar uma elite negra pra inspirar, leia-se, pra explorar essas pessoas e elas ficarem lá olhando lá de baixo, achando que vão conseguir escalar o poço. Não, e as pessoas nem confiam que isso é uma agenda do capital mesmo, né? Tipo, enquanto tiver uma pessoa negra, uma pessoa, um gay, uma pessoa trans, tipo, dentro do jogo capitalista, então isso valida todo o discurso capitalista. Então, é próximo print. Dave, pega outro print aí e nos dê o desprazer de ouvir. Eu tenho um print aqui que, nossa, quando eu li, eu fiquei até com vontade de sair da faculdade, porque eu percebi que faculdade não é para as pessoas negras, o pessoal do Dissecando o Racismo, que é uma página de chorume purinho, cara, é uma das piores, uma das melhores páginas garveístas da internet, ou seja, uma das piores páginas da internet. Ela diz o seguinte: muito da apropriação cultural tem a ver com os pretos que vão para a faculdade. Eles ficam lá advogando a cultura negra, falando que tudo é bom, convidando os antropólogos para dar rolezinho nas nossas quebradas e mostrar as coisas de valor. A galera quer mostrar que tem valor e convida o Lalau para a própria casa e mostrar ali tudo que é precioso e que tem valor para eles. Olha o que temos, olha isso. Olha, nós somos muito ricos, sabia? Eu amo os nossos universitários. Vão atrás de outra cultura e ao mesmo tempo entregam a nossa. Eles dão o mapa da mina todinho. Como se diz na pista, especialista em entregar o ouro pro bandido. É, então, você é da antropologia, né, Dave? Qual é o problema com essa afirmação, seu vendido? Como é que você se defende? Cara, é um problema você atribuir características a raças, quando raça é uma questão social, né? A gente entende raça por uma perspectiva de estudos sociais, ciências sociais, não como ciências biológicas, novamente. Esse pessoal, ele tá acostumado a levar a raça para o campo da biologia, e não é necessariamente... Então, assim, o Fanon fala sobre isso, de você atribuir determinadas características a uma raça específica, e você, quando você reconhece o racismo dentro da sua sociedade, você não necessariamente luta para que essas características sejam dissociadas da raça especificamente. Por exemplo, os negros, eles são vistos como místicos, como religiosos, como, entendeu? Às vezes tem um certo limite de intelecto, enquanto as pessoas negras, as pessoas brancas, elas estão ocupando as universidades, então elas são os intelectuais. No caso. Então, o problema de você não querer desassociar a característica de intelectualidade das pessoas brancas é justamente esse, porque você acaba atacando essa característica de intelectualidade como se ela fosse intrínseca da raça branca, né? E não como se fosse uma característica de humanos, que alguns humanos estão desempenhando e outros estão segregados de desempenhar. Daí, pra gente que é negro, sobra o quê? Pra gente sobra o misticismo. Sobra voltar para as nossas raízes, valorizar as culturas africanas e não necessariamente se envolver com o estudo acadêmico. A gente não pode se envolver com esse estudo acadêmico, entendeu? A intelectualidade vira uma característica de brancos, basicamente, enquanto o misticismo vira uma característica de negros. Pois é, cara. E isso envolve o que o Gabriel falou, né? Da própria mistificação da história da África, né? O que eu acho engraçado, é uma coisa bem contraditória, é que esse pessoal se gaba quando sai um artigo dizendo que uma pessoa na África havia descoberto, por exemplo, um filósofo árabe e negro havia descoberto, por exemplo, alguns séculos antes, a teoria da evolução de Darwin, né? Mas ela ficou famosa pelo escrito do Darwin. Então essas pessoas se gabam disso, porém procuram construir uma história mística da África, como se as pessoas da África fizessem tudo a partir de magia, né? Com encantamento, sendo que elas perdem de vista a própria diversidade de sociabilidades que havia naquele. Por exemplo, o Islã dividia espaço com outras formas de Islã que haviam surgido de circularidade cultural, que também conviviam com diversas religiões tradicionais que não eram iguais, não eram lineares, diversas línguas. E a gente não pode esquecer também, foi no Egito que diversas descobertas de engenharia foram feitas. Foi no Egito que se descobriu que a Terra não era plana, entre outras coisas. Ou seja, quando você constrói essa ideia de passado sobre a África e você biologiza o conceito de raça e você torna, como o David falou, as pessoas negras, você constrói um lugar para as pessoas negras no seu discurso, como de anti-intelectuais, né, de defensoras do pensamento mágico, do reencantamento do mundo, você também nega todas essas contribuições e acaba sendo contraditório com os elogios que você faz, os elogios que você faz a essas descobertas históricas de que algumas descobertas foram feitas na África antes da Europa. Então, é engraçado que isso vai justamente na crítica que o Fanon faz, né? Que essa galera que abraça a mistificação que fazem, né, dos africanos. Que o africano é o mágico, é o espiritual, e o branco é o racional científico. E aí eu vi essa postagem que o Dave colocou, né? Basicamente, o que eles estão, os caras estão advogando é que, tipo, ah, se você for negro e você vai lá fazer, entrar na universidade, você vai estar produzindo conhecimento para os brancos. É sempre essa, batendo nessa tecla, tá ligado? Tipo, não pode existir nenhum tipo de uma suposta colaboração entre pessoas negras e pessoas brancas. Você não pode... você não pode oferecer nenhum tipo de conhecimento, você não pode oferecer nenhum tipo de vivência, né? Para essas pessoas, né? Você não pode compartilhar nada. Você tem que abraçar o afrocentrismo, você tem que abraçar a segregação. Eles são pessoas, tem que abraçar o particularismo, né? Eles são pessoas que simplesmente isso é o central do garveísmo, é a negação total, completa, sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de reserva do universalismo, né? Eles negam qualquer tipo de universalismo. Eles abraçam um particularismo, tomam aquilo ali como sendo o essencial de toda uma gama de povos, né? E querem simplesmente impor, né, essa centralidade ali. É uma mono identidade continental, cara. É achar que todos os negros de África funcionam e acreditam nas mesmas coisas, têm as mesmas culturas, as mesmas línguas, como se não tivessem sistemas de classe em África. Inclusive, essa é uma grande problemática de você defender que nossos ancestrais eram todos reis e rainhas. Cara, isso só descaracteriza as lutas de classe, entendeu? Os caras que vieram pro Brasil não foram caras caçados, não foram reis e rainhas caçados, gente. Eram um sistema de comércio que, entendeu, funcionaram como uma troca, e os negros chegaram aqui no Brasil assim, não foram reis e rainhas sequestradas, entendeu? Inclusive, acreditar que todas as pessoas negras têm ancestrais que são reis e rainhas, cara, então se todo mundo era rei e rainha em África, ninguém era, pra começar. Tipo, porque pra você ser rei e rainha, né, você tem que ter servos. Reis e rainhas naquelas sociedades africanas pré-coloniais, eles eram tipo, era só pessoas muito, muito excepcionais, pessoas muito ilustres, né? Não, que não tinha nenhum tipo de servidão, não tinha nenhum tipo de escravidão, uma porra, bicho. É tipo assim, todo engraçado que todo mundo quer ser, todos eles querem ser descendentes de reis e rainhas da África, né? Ninguém quer ser descendente dos escravos. Ninguém quer ser descendente dos escravos desses reis, né? Ninguém. Que existiam, né? Até porque no próprio tráfico negreiro, né? Como a gente já tinha comentado no episódio sobre o garveísmo, a gente fala sobre como você teve antes do século XVI, ali em 1400 e e Bolinha já um tráfico negreiro, né? E quem fazia essas transações ali era justamente feito com prisioneiros de guerra. Justamente, mas isso não pode ser mencionado. Isso não pode ser mencionado. Se você mencionar isso, você é racista. Entendeu? É assim que... É triste, cara. A gente não consegue conversar sobre o sistema de classe em África, porque qualquer coisa que você fala, se você é branco, você é racista. Se você é negro, você é embranquecido. Ou seja, tipo, negritude parece que está associada a um discurso, a uma narrativa específica. Se você não concorda com ela, você é embranquecido, você é racista. Das duas, uma. Eu sou negro, não tenho como ser racista. Colocar que, apesar de a ideia de propriedade privada não existir na África, ou seja, as pessoas escravizadas em África não eram escravizadas da mesma forma que no Brasil, e nem com a mesma brutalidade. Porém, não ser escravo, em qualquer regime, é sempre o melhor. É, justamente, tipo, não existe escravidão boa e escravidão ruim, né, porra? Escravidão é sempre ruim, você tem sempre uma limitação, né, da sua autonomia. Independente se você, se essa escravidão da qual você faz parte é uma escravidão onde, como no colonialismo, você tinha total posse do sujeito, ele era o seu gado, né? Era tratado como gado, ou um sistema de escravidão onde, tipo, escravidão baseada em dívidas, ou escravidão de prisioneiros de guerra, que depois poderiam ser integrados, mas mesmo assim é escravidão. Obviamente que a escravidão do capitalismo, ela vai ter toda uma modificação qualitativa, né? Que é justamente... Exatamente, um elemento de desumanização, assim como, inclusive, o próprio racismo, né, a partir do capitalismo, também não é o que se considera racismo na história da antiguidade, da humanidade. O pessoal gosta de dizer que, mas sempre existiu racismo. Então, não é com o capitalismo que começa. Mas, primeiro que eu já acho problemático chamar de racismo. Mas a xenofobia, qualquer um desses termos, ele é anacrônico, assim, para você usar em sociedades antigas. Mas vamos usar aqui, né? A discriminação étnica que existia na antiguidade nem de longe se parece com o racismo que é inaugurado no capitalismo, né? Vamos reiterar isso aqui. No capitalismo é uma completa desumanização, o que é a raça inferior não é considerado nem sequer parte da espécie humana, né? Enquanto que na antiguidade essas discriminações elas eram de tipo, são bárbaros, são pagãos, os estranhos, são pessoas, o estrangeiro, estranho, né? No capitalismo, você não é um bárbaro, a vítima do racismo. Que o escravizado, ele não era um bárbaro, ele não era um pagão, ele não era um estranho. Não, ele não era nem ser humano, não era considerado nem ser humano. Então tem aí um elemento qualitativamente agravante, né? Enfim. Então, para finalizar, né, para levar a gente para o fim desse podcast, tem um aqui que é o ideal para a gente concluir, né? É um que foi respondido no MartelaCast, foi num post do MartelaCast. O cara nos acusou de não estarmos preocupados com o fascismo, apenas com movimentos liberais, que a gente vai responder também agora, né? Eu não vou dizer o nome do cara, mas quem quiser ir ver, vai lá. Então, ele diz assim, ó, legal. Ainda bem que são leitores de Fanon, Moura e Santos. Já deveriam parar de birra só porque os movimentos negros tendem a se guiar pelas próprias pernas. O motivo das birras não são as propagandas, mas as críticas feitas à tentativa de basear os caminhos dos movimentos através do marxismo, pura e simplesmente. poderiam ter aprendido com os citados se tivessem conhecimento do fato de sobre como os movimentos negros tratam a questão da imposição do mercado sobre as suas pautas, e não estaria tratando todos de identitários liberais. Quanto à Avon, Coca-Cola, Itaú, Google, fodam-se essas empresas, e vida longa à unidade preta. Então, quais os problemas com o print aqui, rapaz, né, que diz que a nossa intenção é que esses movimentos sejam guiados pelo marxismo pura e simplesmente. Fica aqui bem claro que ele não entendeu o que é marxismo. Então, é como se o marxismo fosse um movimento unitário, como se o marxismo fosse o movimento social e não uma forma de analisar a sociedade que leva a uma ação. Posso comentar rapidamente? Eu só acho, eu acho muito complicado a gente tratar a ciência como algo determinado, que é o debate mais irrelevante, na minha opinião, que existe dentro dos movimentos negros liberais. É o debate de que a gente não deve seguir as ideologias de Marx e Engels, porque eram brancos, burgueses, héteros, não sei o que, não sei o que lá. Aquela história toda de Djamila Ribeiro, sabe? Djamila Ribeiro? Não sei se é esse o nome dela. A Djamila lá, não sei se é esse o nome. Mas a gente tratar... A gente não necessariamente precisa aprender nessa pauta. Eu acho que isso seria deslocar a conversa de um campo científico e manter essa conversa deslocada. A gente fica preso nessa. Marx era branco, Marx não era branco. Porque, realmente, Marx não era da branquitude de seu tempo. Marx era judeu num contexto totalmente antissemita. Mas daí a gente tem que usar isso para se defender de quem critica que Marx era branco e por isso a gente não deve segui-lo. Enquanto a ideologia que foi construída por Marx é uma ideologia científica, ela é baseada em observação e experimentação da realidade. A gente não pode simplesmente racializar a ciência. Acho que é o Gabriel. A ciência é só continuando. Só terminando, tipo, a gente não pode tornar a ciência intrínseca de uma raça quando a ciência é um acúmulo de conhecimento, acúmulo de conhecimento e propriedade de conceito da humanidade, né? Da espécie humana, né? Não da espécie negra ou da espécie branca, como o Garvey adora tratar, né? Da espécie negra, nunca vi um pastorzinho da puta. Mas que, tipo, a gente não pode tratar isso como se fosse intrínseco de uma raça, mas como parte da humanidade. Ciência não é da branquitude, ciência não é branca, ciência não é eurocêntrica. Você recebe uma enxurrada assim, de baboseira e você não sabe nem por onde começa a comentar, né? Mas assim, justamente o que você estava falando, né? Se você vê o marxismo como um movimento e não como uma tradição filosófica, científica, que não está ocupada simplesmente de um movimento político, não é simplesmente um movimento político, mas uma forma de analisar, né, a sociedade, uma forma de analisar a história da humanidade, mais do que simplesmente a sociedade, né? Você vê que isso é uma grandíssima baboseira, né? O problema maior dessa racialização da ciência é justamente isso, porque eles não enxergam a ciência como a totalidade, né, de uma produção racional da humanidade enquanto gênero. Para eles, não. É um produto cultural de uma raça. E eu só queria dizer, já que essa galera gosta, né, de citar Fanon, mas parece que eles escolhem simplesmente ignorar certas páginas do que ele escreveu, mas para o Fanon, a raça é uma coisa ponto negativa, simplesmente porque a racialização ela é uma criação dos racistas, né? As pessoas negras, as pessoas que são racializadas como negras, né? Os povos africanos, antes do colonialismo, elas não se enxergavam como negros, elas se identificavam pelas suas etnias, né? Essa classificação de negro, isso aí é, isso é um fruto colonial, né? Antes do colonialismo, não acontecia esse estranhamento racial, esse estranhamento, como é que eu posso dizer? Esqueci o termo que o Fano não usa, mas eu vou usar uma aproximação aqui. Esse estranhamento autodepreciativo, né, das pessoas negras, de se sentirem cindidos, né? Se sentirem separados da humanidade porque estão dentro de um sistema racista, porque a partir do momento em que o colonialismo acontece, essas pessoas deixam, né, de olhar para dentro de si e para a humanidade como um todo, a humanidade que ela conhecia antes do colonialismo, né, como uma coletividade genérica, para passar a se ver como um objeto estranho, né? Diverso, diferente e separado do que seria a verdadeira humanidade, que seria o branco, né? Ele se torna assim, né? Esse sujeito estranhado. Então, para o Fanon, a saída não era a afirmação de uma racialização. O Fanon, meus amigos, era um militante de uma frente nacional, uma frente de libertação nacional anticolonial, anticapitalista, pode-se dizer marxista, talvez. Há disputas a respeito disso, mas eu creio que sim, né? Que para ele a solução não era simplesmente uma afirmação da raça. Para ele, a raça tinha que ser abolida, né? Fanon defendia era que esse sistema de racialização ele tinha que ser superado, não ser afirmado de uma forma inversa ao do que os brancos afirmavam. Não, é acabar com a ideia de raça como um todo. Humanidade não tem raça. A humanidade é uma espécie só. A humanidade é um gênero só, né? E se encontra cindida pelo racismo e tem que voltar para a sua unidade de diversidades, diga-se de passagem, né? Que são uma coisa, eu acho que o David deve conhecer, né? Que o pessoal fala na antropologia, que tipo, o que unifica a humanidade é justamente a diversidade, né? Que o que toda comunidade humana tem em comum é a diferença, é a capacidade de se diferenciar culturalmente, né? Então, assim, não vai ser, né, negando essa universalidade que a gente vai resolver isso. Mas aí volta para o que eu já estava falando antes, né? Aparentemente, agora, eles simplesmente chutaram o balde e dizem: não, a gente não é antirracista, não. Antirracismo é coisa de branco. Então, tipo, isso aí é um problema para a gente, né? Para eles, não, eles estão cagando e andando, porque para eles não tem que ser antirracista, não. Tem é que se segregar mesmo. Então, tipo assim, você debater essas coisas com o garveísta é meio que conversar com um poste. A diferença é que o poste não vai ficar fazendo campanha de cancelamento na internet para destruir o seu caráter, né? A única diferença é... o poste é a outra. Basicamente, o que a gente tá dizendo aqui é: a gente não nega o racismo existe. Só que o problema, o racismo foi um problema criado por uma determinada conjuntura histórica e é um mal que persiste até nossos dias. E sim, há discriminação a pessoas negras porque há uma racialização da sociedade. Só que o problema do racismo, o problema da resolução do racismo, não é uma mudança na hierarquia racial construída socialmente e biologizada ideologicamente, mas uma superação dessa forma de pensar a sociedade, uma superação dessa diferença, superação da racialização, em que as diversidades humanas, como o Gabriel falou, possam ser entendidas dentro de uma generalidade, né? E não em um sentido de hierarquia, de hierarquização. É basicamente isso, né? A gente não nega o racismo, a gente não diz que o racismo é algo irrelevante, não é. Né? A gente, todos os martelacasts que você escuta, a gente denuncia, né? A gente gravou recentemente sobre racialização na história do Brasil, com o Kelps, né? E é isso. Então, a gente vai chegando aqui ao fim desse episódio do Mato da Cast. E vocês gostariam de dar um recado final, David? Não, só agradecer mesmo pela parte, que eu já acompanho vocês há algum tempo, e é muito legal estar aqui com vocês. Meio que eu só quero dizer para o pessoal ouvir o meu podcast, né? Tá um tempinho sem episódio, mas vai sair agora que meu computador tá chegando. Eu vou editar, vou conseguir editar podcasts e assim eu vou poder lançar o episódio que já tá gravado e gravar mais episódios, gente. Tá muito legal, escutem lá. E ouçam o Untocast também, que é outro podcast que eu faço parte. E é isso mesmo, só que eu tinha pra falar. Falar aqui também do Clube Pagu, né? Clube Pagu, assinem, sigam no Instagram, Clube Pagu. Escutem o podcast.mar e assinem, porque vocês vão receber caixinhas com literatura todos os meses. Literatura marxista é sempre bom, né? Quer dizer, nem sempre. A maioria das vezes é bom. Então é isso. Esse foi o Martela Cast essa semana. E valeu! Só não mai, mãe! A sua mesa não é Beren. Dos seus ouvidos! Só não mai! Dos seus ouvidos, não mais!